Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Então, boa tarde. Estamos aqui novamente, direto do CIS, na Rádio da Aconchego. Um prazer retornar depois do carnaval, né? Um carnaval muito tranquilo no que eu vivi, mas muito importante fazê-lo, vivê-lo e senti-lo. O carnaval 2018 teve lá suas contrariedades, lógico, mas sempre estivemos aqui presente na folia, seja em Recife ou em Olinda. Então, foi um carnaval muito bem vivido, tranquilo. Tive novas experiências no que se diz de referência familiar. Brinquei com a namorada, com as filhas dela. Foi super tranquilo. Ainda bem que estamos aqui de volta na Rádio Aconchego 88.1 FM e também pela internet. Os nossos papos de hoje aqui no Pelos Olhos e Ouvidos. Com muito prazer vou falar sobre o Zine Pelos Olhos e Ouvidos que aconteceu na prévia de carnaval. Fizemos um evento lá no Mercado da Boa Vista, lá no Beco Nu. Vamos falar sobre essa primeira edição do Zine. Vamos falar também sobre a 21ª edição do Rock na Calçada, de Du Lopes, que também vai aparecer daqui a pouco para fazer o programa, o Clube Rock na Calçada, e que foi homenagem ao Farinha do Rock. Vamos também comentar sobre os novos vídeos do Bora Ali, que também faço parte do Bora Ali, sempre na ativa, levando o melhor lugar para você conhecer através do nosso blog, do nosso YouTube e do nosso Facebook, ali rodando pelas redes sociais. Muita gente já se ligando com muita atenção ao Bora Ali, que tem com certeza trazido as pessoas para sair de casa, para conhecer bons lugares na cidade do Recife e na região metropolitana. Vamos falar também sobre política, lá o que está aparecendo, uma nova coligação entre o PT e o PSB, que está contrariando muita gente. A candidatura de Marília Reis em contraposição a essa possibilidade entre o PT e o PSB de Pernambuco, e a intervenção militar no Rio de Janeiro. Também vamos conversar sobre este fato que, para alguns, está sendo muito bom e para outros, péssimo. Então vamos agora para abrir muito bem de música. Zeca Viana, que também esteve na 21ª edição do Rock na Calçada. We'll be right back. Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Então, chegamos ao nosso primeiro bloco, pós-carnaval. Ainda bem que estamos aqui nessa frente desse sábado, 17 de fevereiro, novamente aqui na rádio Aconchego FM 88.1. Vamos falar um pouco do nosso primeiro evento do Zine Pelos Olhos e Ouvidos, que aconteceu no dia 4 de fevereiro passado, lá no Mercado da Boa Vista, no Beco Nu. E tivemos a participação muito especial de Regis Moreira, que tocou frevo sanfonado, e que fizemos um programa anterior ao 4 de fevereiro. Temos a entrevista lá completa no blog do Pelos Olhos e Ouvidos, que você pode conferir tudo que Regis preparou para o dia. Foi uma entrevista muito boa, e a participação dele no Mercado da Boa Vista rendeu alguns frutos, tanto para o Zine Pelos Olhos e Ouvidos, como também para o sanfoneiro Regis. E já temos marcada as nossas próximas edições do Zine Pelos Olhos e Ouvidos lá no mercado, lá no Beco Nu. Isso vai acontecer mês a mês. A próxima data será 11 de março. Ainda estou para fechar a atração musical, que estou ali entre convidar Ivano, que toca um excelente reggae, ou Projeto 1, estamos em conversa, ou uma outra possibilidade que vai ser muito bom repetir a dose. O público teve uma receptividade muito grande. Eu toquei lá como DJ, a gente tocou música nacional e as músicas que a gente toca aqui no programa. Então foi um calor humano extraordinário. Du Lopes fez a sua participação lá, falou muito bem sobre o programa da rádio e falou muito bem sobre o Rock na Calçada. Du Lopes, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Aconchego FM. Que maravilha. O Zine Pelos Olhos e Ouvidos foi uma ideia que, como você mesmo falou, rendeu frutos, né? E aí, dentro dessa colheita, diga-se de passagem boa e sincera, já se tem uma agenda, já se criou uma parceria e uma agenda para próximos eventos. O Jatro falou uma data aqui, dia 11 de março. Exato. E o próximo, depois em abril, é dia... Aí eu não... Você me pegou. Dia 1º. Dia 1º, dia da mentira. Dia da mentira, exatamente. E é um projeto que tem todo um conjunto das ações, tanto pelos olhos e ouvidos, na Rádio Aconchego e do Oito Rock na Calçada. E aí a gente vai costurando as etapas, os eventos na cidade para aglomerar gente, conversar. Sim. E expandir a nossa música, a nossa cultura local, não é isso? A troca do network também, dentro desses novos movimentos que vão surgindo, é muito importante para que a gente possa pensar no futuro dessas atribuições, dessa cena, dessas ações, dessas movimentações culturais que existem na nossa cidade. É isso aí. Então vamos de música para a gente fechar o primeiro bloco. Voltamos no segundo bloco para falar um pouquinho sobre o que foi a edição do 21º Rock na Calçada, em homenagem ao Farinha do Rock. E nessa edição mais que especial, na volta de carnaval, aqui do Pelos Olhos e Ouvidos, estamos tocando as bandas que tocaram na última edição do Rock na Calçada. Peter Cup e Insânia agora. We'll be right back. vem e gosta. Arrastou perna, braço e o corpo mentiu. Mentiu pra fingir que não estava de acordo. Disfarçou que estava fora do lugar e sem tempo pra reorganizar as ideias. Enfrento como um leão, modo ataque e vejo que além dessa fronteira eu serei rei. E minha lei será o que meus olhos veem e gostam. Além dessa fronteira eu serei rei. E minha lei será o que meus olhos veem e gostam. Yeah! Olha só, fiquei sabendo que a dengue anda por aí e é uma doença séria. E vocês devem saber como proteger o seu filho. Me ajude a não ter dengue. Não deixe água parada nas plantas, pneus, potes ou coisas assim. Cuide as caixas d'água. Guarde garrafas e latas de cabeça para baixo. Cuide as piscinas. Cuide do lixo. Deixe tudo limpinho, lavando tudo direitinho. E também, eu soube que a dengue aparece mais em água parada. Pai, mãe, eu não sei fazer isso. Cuida de mim. Eu confio em vocês. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Chegamos aqui para esse segundo bloco e vamos conversar sobre dois papos. O primeiro é sobre o Bora Ali, que retomou agora nas prévias de carnaval. O primeiro vídeo do Bora Ali foi com Rafael Santos, o criador dessa ideia, desse projeto chamado Bora Ali, que a gente anda pelos lugares do Recife e da região metropolitana, mostrando lugares de turismo e lazer, e esse ano deve implementar mais alguns tipos de vídeos para a gente apreciar a gastronomia e a cultura local também. Então, começamos esse ano no pré-carnaval, o vídeo saiu acho que na sexta antes do galo, e aí a gente mostrou lá o passe alfândega já nas prévias de carnaval. Anteontem saiu mais um vídeo que foi sobre o Jardim Botânico do Recife, que eu estou lá apresentando esse parque ecológico, que é importantíssimo, que é a preservação da Mata Atlântica aqui em Pernambuco, onde a gente pode interagir com as plantas e com os animais que a gente possa encontrar na trilha lá do caminho do Jardim Botânico, que fica às margens da BR-232, no Curado. Então fica aí o convite para você acompanhar o Bora Ali pelo Facebook. O Bora Ali também está no blog e no YouTube. É só procurar Bora Ali PE, que você encontra nas três plataformas digitais. O próximo episódio foi eu que estive no comando técnico e vai trazer Augusto. E de primeira mão a gente diz que vai ser o Espaço Ciência, que, por sinal, me surpreendeu bastante pelo tamanho e pelas exposições nas salas itinerantes que existem também lá no espaço. Então fica o convite aí para você acompanhar o próximo episódio do Bora Ali, que deve sair na próxima quinta-feira, agora dessa semana. Augusto apresentando esse vídeo. Só procurar Bora Ali PE nas redes sociais, que você encontra fácil, fácil. E estou aqui com o Du Lopes, que está preparando o seu Clube do Rock na Calçada pós-carnaval. Du, fala aí um pouquinho pra gente do que você sentiu e do que você experimentou nesse carnaval primeiro, e depois vamos falar, claro, da edição do Rock na Calçada. Você quer fazer um apanhado geral do carnaval? Do carnaval. Vamos lá. O carnaval, ele começa de uma forma, da maneira que eu realmente desejei que ele acontecesse, partindo do princípio que um acontecimento muito histórico, né, rolou durante o carnaval, que foi o primeiro artista de funk brega pernambucano se apresentar num festival de world music promovido pelo Hackbeat Produções aqui na cidade, onde gerou uma repercussão muito grande sobre a questão do público, das brigas e principalmente da música que o cara toca, né, que é produzida pelo artista. Né, aquela questão sexista, da subvenção da mulher, etc. e tal. E gerou-se uma polêmica muito grande, porque eu fui um dos defensores, né, que o brega, ele realmente, assim como um punk, um metal, deve ter espaço sim na nossa sociedade. Eu acho que é muito importante que aconteça isso. E alguns críticos, né, pensadores, amigos também, contestaram essa posição por acharem a proposta emburrecedora. Enfim, fui assistir o show do Tocha no sábado lá no Rec Beat. E pra minha surpresa, a produção do evento junto com o próprio artista conseguiu transformar o show em algo extremamente vendável, né? É o show business brasileiro que hoje a gente vê, o Axé Music e tal. E tinha uma grande quantidade de pessoas presentes, incluindo gente da periferia, sabe? Não aconteceu nada, sabe? Para todos os efeitos, todo mundo curtiu, todo mundo achou muito ótimo o show. E ao contrário da segunda-feira, né? Que foi o dia que teve Skank, teve Johnny Hooker lá no Rec Beat, teve Nath Roots. E aí uma grande multidão realmente tomou conta das ruas do Recife Antigo. E com todo... Na segunda-feira, algumas coisas foram observadas em termos de organização e planejamento, certo? Primeiro que eu chego à conclusão, isso é uma opinião pessoal, inteiramente pessoal. Eu chego à conclusão de que a nossa gestão, quem faz o carnaval, não tem condições de planejar um evento naquelas proporções aonde significativamente deixe o fulião, né, mais precisamente o que tem pouco poder aquisitivo, literalmente a míngua e a Deus dará, que foi o que aconteceu, né, nas intermediações do Cais Santa Rita, no próprio Rec Beat ali no Cais da Alfândega e Avenida Guararapes, enquanto da Boa Vista. Gente, parecia um cenário de filme, assim, né? Tipo, primeiro que eu fui, o carnaval da segunda começa eu indo a Polo da Várzea ver o show da Nação Zumbi. E aí a primeira coisa que eu percebo é que, tipo, ops, não se pensa em um esquema especial de colocar um BRT, de colocar um transporte alternativo para esses polos durante o carnaval. E você fica à mercê dos bacurais, que, para nossa surpresa esse ano, né, a Grande Recife diminuiu a quantidade de ônibus, certo? Reduziu a quantidade de ônibus e aumentou o número de expressos da folia, certo? E daí? A outra iniciativa do Carnaval do Recife que já foi vetada logo de cara foi a questão do Uber. Mas mesmo assim, o serviço não deixou de rodar. E assim como os taxistas, né? O sindicato dos taxistas em geral, o serviço, tipo, exorbitante, pequenas distâncias como da Boa Vista pro Derby estão se cobrando R$50, R$70. Para o Cabo de Santo Agostinho, viagens, você bota de 160 a R$200. Gente, a gente não tá na Europa. Quer dizer, eu acho que nem na Europa se pensa dessa forma, sabe? Se é para estimular a economia, pensa-se de uma maneira inovadora e criativa. Eu acho tão bonito essa gestão atual falar em economia criativa e lá, essas coisas. E, bicho, no final das contas, só quem acaba sendo favorecido é quem tem um pouco grana mesmo para ir pros polos. Primeiro que já existe a questão da camarotização da coisa. Separa os pobres do rico. Essa é a verdade. E segundo que, tipo, quem tem acesso ao Expresso da Folia, que pode pagar R$10, R$15 um bilhete único, é quem mora nas zonas de conforto, tipo, Zona Norte, ali Casa Forte, Boa Viagem, sabe? O bicho que mora no Imbura, que mora em Afogados, que mora lá no morro, em Casa Amarela, não tem acesso a isso. O meu único problema com isso, Du, foi no sábado, né? Pós-galo, que eu quis ir para Olinda, então enfrentei realmente essa dificuldade de chegar e sair de Olinda. Foi bastante chato. E essa coisa mesmo que você falou, o distanciamento das classes sociais e de como a gente enxerga a nossa cidade a partir de quem tem mais e quem tem menos, e venhamos e convenhamos, como a própria prefeitura diz, o Recife é o verdadeiro carnaval de rua, mas cadê a assistência ao povo que vai brincar na rua? Pois é, carnaval de rua é feito para o povo, sabe? A gente analisando, eu tô falando especificamente, Getro, do carnaval do Recife, porque particularmente eu só brinquei o carnaval em Recife. Eu não, nada contra a Olinda, muito pelo contrário. É porque a gente vai ficando velho, eu vou botando logo a minha opinião na mesa mesmo, e a gente vai ficando meio que barrista, sabe? É tipo, Olinda é lindo, já teve minhas épocas de ouro e tal, mas eu tenho que pensar na minha cidade, e a minha cidade é Recife, sabe? E aí eu vi diversos pequenos problemas que poderiam ser resolvidos assim, por uma simples questão de planejamento mesmo, o alinhamento de todos os órgãos envolvidos nesse processo. E você acaba... Gente, é muito difícil, sabe? E aí você diz que é um verdadeiro carnaval de rua. Primeiramente tudo, uma observação que não pode deixar de ser feita. O que estão fazendo com o símbolo do nosso carnaval? O galo da madrugada. Eu, sinceramente, não sei. Eu passei longe. Não senti nem vivi o sábado de carnaval. Assim, Recife, galo da madrugada. Já fui muito fulião do maior bloco do mundo, mas, infelizmente, esse ano vi só um trechozinho rápido, que eu acho que senti até um menor contingente populacional no bloco. Vamos lá. 3 anos atrás, o galo da madrugada já perdeu o título de maior bloco do mundo, sabe? O maior bloco é um bloco lá de São Paulo agora. Se não falha, eu não me falha a memória agora. Não tô lembrado o nome do bloco. E aí a gente vem vendo uma redução expressiva ao longo dos anos a respeito da ascensão, mas em contrapartida a violência também diminuiu num bloco, certo? Há de fato um esvaziamento do processo, sabe? Essa questão. Pela violência, você acha, ou por algum outro motivo de gestão, de proposta? Vai uma coisa associada à outra, né? A partir do momento que você tem um número menor de pessoas, a proporção de ser violento diminui, assim como a questão dos investimentos que foram aplicados. Se são aplicados nesse bloco, também não condizem com a grandeza do que ele era de 2015 para trás. Certo, entendeu? Entendo. Então, assim, é lamentável ver o nosso símbolo do carnaval, né, que abre alas para o carnaval do mundo. Já tivemos essa época de glória aqui, esses anos dourados. Que me lembro muito bem do que na sexta-feira nos encontramos e vimos o comecinho da montagem do galo, né? Isso, exatamente. Nós podemos acompanhar essa... E criou-se uma expectativa para um projeto que aparentemente seria muito melhor do que o do ano passado, que foi feito no papel crepom e com 3 meses de antecedência, do que a gente esperava. Quando a gente chegou para ver o resultado final, houve uma grande repercussão. E aí eu acho que a história já começa errada daí, né? Você já começa a perceber que as coisas, por mais que eles queiram acertar, não estão certas, a partir do momento que você vê que um dos nossos principais símbolos do carnaval sendo tratado com, sei lá, não sei nem a expressão correta, né? Com descaso, sabe? Mas esse foi o carnaval sentido e vivido pela gente que anda de fato pelas ruas e depende do transporte coletivo. Sim, e aí falando especificamente da segunda, é onde tudo fica posto sobre a mesa. Sim, claro. Toda a fraqueza do sistema, né? Todo o planejamento ficou exposto, uhum. Sabe? Tipo, uma multidão de gente, eu... Acho que 20, 30 mil pessoas, imagina, no conglomerado de um cais, de um complexo chamado Cais de Santa Rita, à espera de ônibus que não estavam parando no local, porque desde o cais José Estelita já tinha focos de arrastão, certo? E uma coisa que generalizou por toda a parte velha da cidade, que não foi a Ilha do Recife Antigo, exceto lá no cais da Alfândega, durante as apresentações do Rec Beat na segunda-feira, que rolaram diversos picos de arrastão. Gente, é essa cidade, é esse carnaval que a gente quer brincar com os nossos filhos, sabe? Acho que cadê aquele resgate, cadê aquela renovação? Cadê aquela coisa que a gente tinha na década de 70, de 80, de 90, até na década de 90 mesmo? Então assim, eu acho que a gente precisa repensar também como cidadão nesse sentido e se questionar, porque é impossível que não se tenha um serviço a, por exemplo, chegaram e indagaram, ah, mas acredite, se deixarem o metrô funcionando até de madrugada, vão depedrarem. Eu acho contraditório a ideia. Eu acho muito contraditório, porque a sociedade ela já vem falhada com ela mesma há um tempo. E não vai ser no carnaval que isso vai acontecer, sabe? A gente vê que a sociedade é falha, o poder público é falho, quando a gente vê monumentos, instituições, durante o carnaval, a turma gasta dinheiro botando tapume para que as pessoas não depedrem. Não, nem loja, nem praça. Nem loja, nem praça. Nem sabe? Órgão público nenhum. É tudo muito bem. Se distanciem, povo, para vocês não estragarem o espaço. Pois é, e esse dinheiro desses tapumes em todos esses bancos, essas lojas, não é de responsabilidade das lojas, tá, pessoal? É de responsabilidade da prefeitura. Quem investe nisso é a prefeitura. Só para encerrar, Lopes, que é tocante realmente que a segunda-feira neste carnaval, como em todos os outros eventos mais alternativos do palco principal, que é o Marco Zero, se cria sempre esse constrangimento, digamos assim, da superpopulação que vai acompanhar o evento, que não dá para acompanhar direito, e a gente sempre vê essa citação de arrastões, de empurra-empurra, de contrariedades entre as pessoas que estão apenas querendo se manifestar sua alegria de carnaval, e como a gente nota que isso acontece desde o começo da gestão do atual prefeito. Há 6 anos. Só para resumir, Getro, é isso que você falou, reiterando, da segunda-feira. E para fechar o carnaval, eu acho que por conta do resquício, da repercussão que houve na segunda-feira, a terça-feira foi muito tranquila. Bem mais tranquila e light. E tivemos 2 shows maravilhosos no próprio Rec Beat, que foi o Otto, né? E o Erasmo Carlos deu uma aula aí que eu posso dizer, jovem guarda nas nossas vidas, viu? Eu não acompanhei muito o carnaval noturno. Esse ano foi bem família, fiquei nos blocos, nas troças, mas foi bastante animado. E que bom que você curtiu esses shows que você queria e foi uma grande manifestação para a cidade, né? Sim, claro. Agora vamos falar bem rapidinho também. Vamos. Do domingo. Claro, o domingo importantíssimo, que encabeçado pelo Rock na Calçada, pelo Clube Rock na Calçada, que daqui a pouco começa, depois da nossa transição, do Lopes comandou o 21ª edição, apresenta Rock na Calçada em homenagem ao Farinha de Rock. Considerado pela crítica e pelo público como o primeiro polo alternativo oficial dentro do Carnaval do Recife. Eu digo oficial, oficioso ao mesmo tempo, não é? Porque a gente fez tudo com muita articulação, onde tivemos a participação muito importante de parceiros que fizeram, que ajudaram o Cubo 8 nessa construção. Vale a pena ressaltar isso. E tivemos um line-up de bandas aonde de vários segmentos, passando do new metal, mangue beat, ao blues, hard rock, o rock and roll, o lo-fi psicodélico, até chegar no surf music, né, que foi a nossa apoteose aí do nosso projeto. Tivemos bandas de João Pessoa, uma banda de João Pessoa e uma banda do interior do estado compondo essa line-up, e a base das bandas foram aqui da capital. Cospe Fogo, Bitter Camp, Insânia, os Aquamens, Della Mancha, Gelo Baiano, Zeca Viana e também os meninos. Ai, é tanta banda que a gente acaba... Respira que tu consegue. Bitter Camp. Exato. Isso foi Paulo de Dar em Doido também. Que é a banda da Paraíba. Exato. E, como sempre, o evento foi super da paz. Quem quis dançar, dançou. Quem quis ficar na sua, ficou. Quem quis ficar apenas no balcão, no bar, ficou. E o conjunto da obra foi muito bem traçado e bem feito no dia Eu parabenizo o Du Lopes no comando, que foi maravilhoso o evento. Eu parabenizo você, eu parabenizo a todas as pessoas que fizeram presentes e ali naquele momento, porque de fato demos um passo muito importante no processo de diálogo para o que a gente quer para a nossa cena, né? Qual é a importância dela? Será que vale a pena discutir sobre essa cena, essa nova cena independente, que tá, esse underground que está surgindo, ressurgindo agora? Então, assim, eu também tive a oportunidade no domingo de conhecer outras pessoas, outras cabeças e outros movimentos, como o Diego Rafael do Escambo, sabe? É, o pessoal que faz o Cultura na Várzea lá. Então, eu acho que é um momento muito propício para a gente fazer, de fato, iniciar esse diálogo, sabe? E me permita, de coração, claro. Eu gostaria de agradecer aqui, primeiramente, ao Jason, né? Que o evento foi em homenagem ao outro evento de resistência, que já faz quase 18 anos que existe. Que acontecia no bairro de Afogados. É, exatamente, que é o Farinha do Rock. Eu queria agradecer ao Jason, queria agradecer a Dona Sônia, seu Marcos, do Bar do Reggae. Gostaria de agradecer a toda a mídia que chegou junto, né, prestigiando a revista Grito, ao Splash, ao Por Aqui News. Agradecer ao Pelos Olhos e Ouvidos, que fez uma cobertura sincera. Um agradecimento também à Raide Aconchego, à Camila Taí de Fotografia, ao Efeito Estúdio, ao GD Som, ao AL Segurança e a parceria, que deu muito certo o ano passado, também ajudou, foi crucial para esse carnaval. Os meninos da Coletânea Cena Recife, tá? Muito obrigado a todos e é isso. Vamos pensar em outras ações para aqui para frente. É isso aí. Até o próximo Rock na Calçada com Du Lopes. Que daqui a pouco da transição a gente vai falar um pouco mais sobre o evento, mastigar todos os elementos possíveis e imagináveis dessa estreia que foi o Rock na Calçada durante os dias de carnaval. Vamos a duas atrações agora escutar, que tocaram nessa última edição do Rock na Calçada, De La Mancha e Cospe Fogo. Essa luz que vem descendo aí do céu pode ser um vagalume nos trazendo novidade e um mundo mais concreto e normal. Ele dirá que lá no alto, na estrela de Saturno, um duende camarada reuniu a sua tribo e quis mostrar como se vive sem matar. Lá até as criaturas bem pequenas que não falam decidiram reclamar. E as formigas que trabalham o dia inteiro nesse mundo aprenderam a cantar. Impressionado eu estava com essa luz à minha frente, uma força esquisita, bem de longe eu não sei me ensinar que nessa vida eu não tô só. Porém um pouco preocupado, eu não vi se era gente, eu não vi se foi um raio, pode ser talvez um disco, de repente algo novo pra brincar. Não importa o motivo disso tudo até agora, eu não sei o que só sei que lá no fundo do meu peito alguém grita: eu tô feliz. Não importa o motivo disso tudo até agora, eu não sei o que eu vi. Eu só sei que lá no fundo do meu peito alguém grita: eu tô feliz. Campeão mundial em reciclagem de alumínio. Mas ainda bate na trave na reciclagem de papel, plástico e vidro. Para virar esse jogo, o Brasil só precisa de você. Converse com sua família, sua escola, seu bairro. Procure o posto de coleta mais próximo e marque mais esse gol para o Brasil. Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet. A último bloco aqui, direto do CIS, na Rádio Aconchego, no Pelos Olhos e Ouvidos. Depois do carnaval, ainda existem mais alguns blocos de carnaval hoje e também amanhã, para a gente fechar o nosso fevereiro, né? Tão contagiante com as manifestações carnavalescas. O pós-carnaval ainda existe para quem quer continuar a brincadeira. Fora esse processo festivo, voltamos à vida normal, né? Trabalho, escola, faculdade, curso, tudo voltando à normalidade da quinta para cá. Um pouco lento, mas segunda-feira as coisas vão voltar à sua rotina normal de cidade e da nossa vida cotidiana. Falando em voltar à nossa vida cotidiana, esse ano, que é um ano muito conturbado politicamente e pelas eleições que estão por vir, a novidade desta semana ainda foi o encontro entre Paulo Câmara, Renata Campos, João Campos e Lula em São Paulo. O Lula, a última vez que esteve aqui, visitou Renata e Paulo Câmara, e também Geraldo Júlio estava lá presente. E agora os três deram uma passada por São Paulo e isso causou um novo encontro político que, ao se ver, percebe-se a aproximação novamente entre o Partido dos Trabalhadores e o PSB. Muitas pessoas que querem uma esquerda mais robusta, mais independente, veem com maus olhos essa forma de aproximação entre os dois partidos. Mas que as conversas estão acontecendo, estão acontecendo. Em contrapartida, Marília Reis e o PT de Pernambuco continuam fazendo suas manifestações dentro do estado para levantar uma candidatura própria do PT. É apenas um dos capítulos para a formalização dos palanques do estado, que também vão reverberar nos palanques nacionais. Tudo está sendo costurado nas vésperas da eleição ainda, tudo um pouco indefinido até pela posição que Lula vai ocupar até a eleição, se vai estar detido, se vai estar solto, onde Lula vai estar durante o processo eleitoral. Mas vamos continuar prestando atenção, a devida atenção, nas especulações e de como está sendo feitas as costuras e de quem, claro, vamos voltar na próxima eleição. É importantíssimo prestarmos a devida atenção nisso. E o que tomamos o choque, né, a partir da sexta-feira passada, ontem, a intervenção militar no Rio de Janeiro. O Temer mandou, sancionou, fez, construiu e está advogando a favor do Rio de Janeiro de uma forma muito radical, pondo os militares e um militar para tomar conta de todo o exército e toda a força policial do Rio de Janeiro. O que é que do Lopes achou disso? Eita! Dos dois assuntos? Vamos lá, primeiro dos militares do Rio de Janeiro e a gente volta pra... Eu fiquei surpreso, assim, não me surpreendeu, na verdade, essa ação, até porque a reforma da Previdência vinha perdendo espaço. E a gente já sabia que o próprio governo do Michel Temer perdeu o timing de dar a aprovação da reforma da Previdência devido a algumas manifestações e pressões mesmo da própria da população em geral. E aí eles acabaram que não conseguindo aprovar, então vamos para o plano B. Qual o plano B? É o que de fato já havia sido arquitetado, né, desde o início dos primórdios, para quem tem memória sabe, quando foram noticiadas os primeiros indícios de que haveria um golpe institucional no nosso país, onde o Michel Temer já estava trocando e-mails com a CIA, né, nos meados aí março de 2014, uma coisa assim. E aí, e também surgiu na sequência o grande texto, que eu acho que esse sim vai ficar para a história, que é a gravação do Romero Jucá, aonde inclusive ele diz o seguinte: estou conversando com os generais e comandantes militares, está tudo tranquilo, os caras dizem que vão garantir, eu acho que tem que ter um pacto, eu acho que a gente precisa articular uma ação política. Se é político, como é política? Tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. É um acordo para botar o Michel Temer num grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo. Aí parava tudo e delimitava onde está. Essa intervenção no Rio de Janeiro, ela só faz reiterar e reforçar a afirmativa que nós estamos vivendo um golpe de Estado aqui, promovido por um partido, certo? Que, vamos pela reflexão, quebrou a economia do Rio de Janeiro ao longo desses 15 anos aí, certo? E agora vem com essa ação para parar a reforma da Previdência e começar uma série de ações de... Que isso não vai se delimitar apenas a Rio de Janeiro, é evite se enganar, tá? É o que estão chamando aí do novo AI-5, que vai partir da pressão e opressão do povo. É claro que o Rio de Janeiro está um caos, os policiais estão sem receber e tudo mais, mas estão sugerindo um novo AI-5, que vai ser começando no Rio de Janeiro e depois ganhar proporção nacional. O que se teme é que todo esse gasto com propaganda, dizendo que vai haver eleição, tudo isso seja uma grande fachada. Porque existe a possibilidade de não ter eleição. A gente tem que ser... E aí o golpe vai estar, de forma socrática, feito todos os parâmetros e tamanhos que ele ocupou, e não ter a próxima eleição esse ano seria de fato... Vamos entrar num novo regime, um regime de direita, um regime parlamentar de direita que não se tem mais condições de diálogo com a sociedade. Apesar de, embora não tenha, eu acho que o grande poder ainda é o povo. Não se esqueçam disso. Vamos tentar levar essa mensagem para que todos vocês que estão ouvindo a gente agora não esqueçam disso. O grande poder é o povo. Não adianta. O que eles estão fazendo aí não atende os nossos interesses. Agora, se a gente sair, de fato, exigir os nossos direitos e parar tudo, aí eles vão ter que dialogar. Novas manifestações estão para ocorrer agora, final de fevereiro, e março realmente promete. Muitas paralisações é o que eu tenho visto e ouvido por aí. Vamos ver os que os sindicatos e as mobilizações populares vão... Como vão atuar, né? Pena, né? A gente ter uma virada para uma esquerda, que eu sou obrigado a concordar com Lenin, a esquerda acabou que me traindo também nesse sentido, em todos os sentidos, na verdade, mas você vê um país, uma jovem democracia, depois de um longo tempo aí de ditadura militar e tal, a história se repetir novamente. Isso só me lembra vem aquela música da Elis Regina: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É verdade. Boa reflexão, Du. Para a gente fechar, Du Lopes, o que é que você achou desse encontro entre o PSB Pernambuco e Lula lá em São Paulo? Eu adoro essas perguntas porque eu tenho plena honestidade e tranquilidade de dizer isso aqui no seu programa e na Rádio Aconchego. Eu achei uma marmotagem, bicho. É a verdade, sabe? Aí é onde você vê que a política, como é feita a nossa política. Acho que quem tem um pingo de bom senso e de boa memória vai perceber que durante as eleições municipais em 2016, o candidato, o atual prefeiturável, né, da nossa cidade, esculachou com a cara do João Paulo em pleno horário de debate político. E esculachou no pior sentido da palavra, porque parecia aquela coisa, sabe aqueles romances bem armoriais, que tem um coronel, um delegado e tal, e um fica tirando onda com a cara do outro. Então assim, não infelizmente, o que tá por trás da nossa política são esses jogos de interesses. Posição de peças. Posição de peças. Parece mais um grande tabuleiro de xadrez, aonde você sabe, se você não colocar, se você não mexer aqui, você não vai ter ali. Uhum. E venhamos e convenhamos, o atual governador, o Paulo Câmara, deixou muito a desejar, gente. O programa de governo dele, ele não cumpriu nem 20% do programa de governo dele. Bem estabelecido, assim como a prefeitura, o estado, eles têm um equipamento de estrutura governamental que coloca à disposição de muitos cargos. Como é que se... por indicação, me esqueci agora o nome, cargos comissionados. E isso incha a máquina administrativa, tanto do estado como da prefeitura do Recife, né? Não apenas incha, como também satura o mecanismo. Nem tudo é um mar de, como diz a história, é um mar de discórdia. Eu vou abrir uma ressalva muito importante aqui com relação à gestão do prefeito Geraldo Júlio. Tem alguns programas e alguns tópicos do seu programa de governo que são muito bem elaborados, sabe? Diga-se de passagens, chega-se até ser inovador. O problema é quem está gerindo isso, que tem a cabeça muito fechada, tem a cabeça higienista para a coisa, para o processo, sabe? O problema não é o plano. E a gente também não pode dizer, é só o governador, é só o prefeito. Não, não é isso. Sabe? É como a direita e as pessoas que e os seus seguidores e simpatizantes só colocam a culpa de toda a corrupção do PT, e não é por aí. Exato. Eu acho que um governo é feito de várias cabeças, de vários subordinados, então é um conjunto de um todo que às vezes passa a vista grossa do próprio grande gestor, sabe? Mas, bicho, é inadmissível o que acontece, sabe? Dentro do carnaval também houve um encontro entre Paulo Câmara e João Paulo. E que já rendeu burburinhos desse encontro, aonde especula-se essa possível agora aliança irmã com o PT aqui em Pernambuco. Quem sabe especulando aí a ideia, João Paulo até como vice de Paulo Câmara. Foi o que foi. Foi a notícia que foi mais cogitada. Mas mesmo assim, como é? Agora você vai me falar aquele nome. A corrente da qual faz parte a Marília Reis dentro do partido PT está defendendo uma candidatura própria. Vamos ver os próximos capítulos, não é isso, Du? Vamos ver e vamos torcer para que de fato não... Assim, se acontecer, fica mais, cada vez mais exposto que é... Assim como a democracia, a política no Brasil vai demorar pelo menos, bota aí, uns 500 anos para ser uma política com dignidade. Mas precisamos chegar lá. A gente, quer dizer, eu não vou estar vivo, né? Mas eu acho que a nossa quinta geração vai lutar para isso e vai, com certeza. Então, é começando agora a plantar isso, essa consciência. Então, vamos fazer esse passo. Vamos encerrar agora pelos olhos e ouvidos e fazer a transição para o primeiro Clube Rock na Calçada depois do carnaval. Encerramos o programa com Paulo da Indoido e os Aquaman, que tocaram na edição do Carnaval do Rock na Calçada em homenagem ao Farinha do Rock. Até o próximo sábado e voltamos depois da transição com o Clube Rock na Calçada. Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Belos olhos e ouvidos, belos olhos e ouvidos.